Atenção para o top de 5 segundos. Está começando agora, pela maior rede de rádios do país, o programa Culto Brasil, com pastor Hélder Rodrigues, direto da Igreja Presbiteriana Manancial, em Brasília. Culto Brasil, mais uma distribuição exclusiva da Rádio Estúdio, para a sua emissora. Graça e paz, igreja. Nós saudamos a você que nos ouve pela rádio. Rogamos que as bênçãos celestiais do nosso Deus possam se manifestar abundantemente na vida de cada um, na certeza que existe um Deus de promessa, um Deus de aliança, um Deus que até aqui tem nos conduzido de glória em glória. Alegre-se no Senhor, nós estamos no primeiro domingo do mês, e que nós possamos bendizer e adorar o Deus, o nosso Deus, que é digno de todo louvor, de toda honra. Vamos abrir a palavra de Deus, meus queridos, em Hebreus capítulo 1, por favor. Hebreus capítulo 1, verso 1, diz assim a palavra do Senhor: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior aos deles. Pois o qual dos anjos Deus alguma vez disse: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. E hoje te gerei. E outra vez: eu serei seu pai e ele será o meu filho. E ainda quando Deus introduziu o primogênito no mundo, diz: todos os anjos de Deus o adorem. Quanto aos anjos, ele diz: ele faz dos seus anjos ventos e dos seus servos clarões reluzentes. Mas a respeito do Filho, diz: o teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. Cedro de equidade e o cedro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. E também diz: no princípio o Senhor firmaste os fundamentos da terra, e o céu são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Envelhecerão como vestimentas, tu os enrolarás como manto, como roupas, e eles serão trocados. Mas tu permaneces o mesmo, e os teus dias jamais terão fim. A qual dos anjos Deus alguma vez disse: senta-me à direita, até que eu faça teus inimigos um estrado para os seus pés? Os anjos são, não são todos eles, espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Vamos juntos? Há muito tempo meus amados, que coisa preciosa. A palavra de Deus diz que Deus sustenta todas as coisas por meio da sua palavra poderosa. Você quer aprender a guerrear? Você precisa conhecer a Bíblia. Você quer ser um homem cheio de fé? Você precisa obedecer os sagrados mandamentos. Você quer ser abençoado? Simplesmente siga os preceitos da palavra de Deus. O mundo foi criado pela palavra, e o mundo é sustentado pela palavra, e o mundo é restaurado por meio da palavra do próprio Deus. É por meio da palavra, meus queridos, que nós lançamos rede, é por meio da palavra de Deus que nós temos discernimento, é por meio da palavra de Deus que nós temos sabedoria. A palavra de Deus é o DNA do mundo. Toda fonte de toda verdade, justiça, de bondade, de amor, tem uma fonte: Deus e a sua palavra. E quando a gente crê nisso e aprende a viver desta forma, então a gente aprende a lutar contra as tribulações, contra o dia mau, contra aquilo que a gente escuta na CBN ou no Jornal Nacional, das lutas que o nosso país está passando, numa certeza: existe um Deus que cuida, vela pelo teu povo. É por meio da palavra que nós somos sustentados. Jesus Cristo, num sermão tão belo, numa palavra tão linda, ele diz: se você permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, você pode pedir qualquer coisa que lhe será atendido, lhe será feito. Mas se você não conhece a palavra, e se você não vive a palavra, e se você não medita na palavra, você será sempre uma pessoa, um cristão, que estará muito aquém daquilo que Deus quer que você esteja, por simplesmente ignorar, por simplesmente desconhecer. A Bíblia diz que o povo erra e se corrompe por falta de conhecimento, por falta de profecia. A palavra, meus amados, ela nos traz o norte. E quando eu estou falando a palavra, estou me referindo à própria Sagrada Escrituras, mas não apenas isso, porque esse texto está dizendo que o Filho é o esplendor exato da glória de Deus. Em Colossenses, o apóstolo Paulo diz que nele habita toda a plenitude da divindade, ou seja, em Cristo habita toda a plenitude da divindade. Então Jesus Cristo é o Verbo encarnado, é aquele que se fez homem para nos inspirar e nos estabelecer. A palavra de Deus é o próprio Deus, e o Verbo encarnado, que é Jesus, é o próprio Deus. Então quanto mais você conhecer as Sagradas Escrituras, e quanto mais nós conhecermos o próprio Jesus Cristo, mais vida plena nós teremos, mais discernimento e mais compreensão, e mais a gente vai prosperar naquilo que Deus quer que nós prosperemos. Então uma pergunta que nós temos que nos fazer é: qual é a intimidade que eu tenho com esta palavra? Qual é a sede que eu tenho pela palavra de Deus? Quais são os desejos que você tem para saber e prosseguir em conhecer o nome de Deus? Deus, ele é acessível. E a única forma de nós acessarmos ou nos conectarmos a Deus é por meio de Jesus Cristo. E quando então nós buscamos o Senhor de todo o nosso coração por meio de Jesus Cristo, o céu se abre e a glória de Deus se manifesta. Que nós possamos hoje prestar um culto de adoração a Deus. Amém, igreja? Jesus Cristo é a palavra encarnada. Ele é o esplendor, o resplendor, a expressão exata do próprio Deus. Você não está aqui, meu querido, por acaso, porque foi o próprio Deus que te trouxe. Não, pastor, eu decidi sim, mas eu efetuar e o querer vem do próprio Deus. Então que nós saiamos daqui hoje cheios da presença de Deus, revigorados naquele que tem todo o poder para fazer infinitamente mais do que pensamos ou imaginamos. Eu queria concluir dizendo a você que o que você recebeu em 2015 e o que você é hoje, no dia 3 de janeiro de 2016, nada mais é, nada menos é do que o reflexo de duas verdades: a graça de Deus e aquilo que você semeou. Ponto. O que você semeou, somado à graça de Deus, ou a graça de Deus somado ao que você semeou, redunda em quem você é, o que você tem e aonde você está. Então isso tem que gerar em nossos corações gratidão, porque até aqui o Senhor nos guardou, mas tem que gerar uma reflexão também: eu tenho gostado daquilo que eu tenho colhido? E aí você pode ter certeza que Deus não é responsável por talvez coisas ruins que tenham te acontecido, mas há uma semeadura equivocada, porque o que o homem semeia é o que ele colhe. Diga comigo: eu sou responsável pela minha vida. É simples isso falar, gente? Você já percebeu que quando um time perde, eu fico assim, eu não assisto muito futebol, viu, Rodolfo? Mas eu não tenho nenhum problema que o pessoal assiste, naturalmente. Não tenho. Mas você sabe o que eu acho mais interessante do futebol? É os comentários pós-jogo. Tem programas de televisão que só ficam falando, Sibeli, sabe do quê? Do pós-jogo. Aí eles ficam lá 2 horas falando do jogo de 1 hora e meia. Aí eles fazem um comentário lá acerca dos juízes, do fulano que entrou, daquele que demorou para entrar, do técnico que errou. Mas é interessante uma coisa, que quando o time perde, existem muitos culpados. Mas quando o time vence, você bate no peito, se você, o seu time, você fala, nós somos vencedores. Mas quando o time perde, ah, eles são muito ruins. É porque quando as pessoas perdem, elas querem culpar alguém. E quando há uma vitória, elas querem inserir esta vitória nos seus próprios méritos. Nós temos o melhor time do mundo. Nós temos o melhor time do Brasil. O nosso time é tantas vezes campeão. Ganhou a Copa América, ganhou a Copa não sei quantas e tal. Mas quando perde, é fruto do técnico X, Y ou Z. Ei, você é responsável pela a sua vida. Nós, cada um individualmente, é responsável pela nossa própria vida. E o que nós somos hoje, o que nós temos hoje, aonde nós nos encontramos, isso é fruto da graça de Deus e das suas semeadoras. Mas é em Cristo, e é por Cristo, que Ele é o resplendor de toda a glória. A Ele toda a honra e toda a glória. E que nós possamos hoje, meu querido, ter esta dimensão. Eu vou prosseguir e avançar em conhecer o Senhor, em saber que Ele é Deus, em buscá-lo em todo o tempo. Então você verá, meu querido, uma glória maior, uma unção maior, um poder maior e um discernimento melhor para semear as coisas. E com certeza, e portanto, e consequentemente, os resultados serão muito maiores. Eu louvo a Deus por esta igreja, eu louvo a Deus pela sua vida. Mas eu quero dizer a você, meus amados, que Deus te chama e me chama para ter vida plena e vida e abundante. Qualquer coisa menos do que isso é porque você não está aprendendo, ou porque você ainda não aprendeu, ou porque você não está sendo coerente com as semeaduras que você precisa semear. Que Deus te abençoe. Você pode dizer, eu sou bem-aventurado? Eu sou bem-aventurado. Diga mais uma vez, eu sou bem-aventurado. Eu sou bem-aventurado. Aleluia. Bem-aventurado significa muito feliz. E também pode ser um substantivo masculino que nomeia aquele que tem a glória dos céus. Aleluia. Mateus 5, do versículo 3 ao 11, no Sermão do Monte, o Senhor cita ali as bem-aventuranças. E Ele nos chama para ocupar este lugar de bem-aventurado. E esta música que nós vamos cantar, ela tem por título este nome, Bem-aventurado. E que nesta noite você tome posse deste nome e diga, eu sou bem-aventurado. Eu quero marcar a minha geração. Eu quero fazer a diferença nessa nação, por onde eu passar. Eu quero clamar e o Senhor sará este povo. E o Senhor sará esta terra. Nós estamos iniciando o ano, queridos. E nós não podemos fazer uma oração diferente desta, pedindo o Senhor nos sara. Sara primeiro a nós, para que nós possamos levar a cura lá fora. Aleluia. Quero te convidar a ficar de pé. Vamos adorar o nome do Senhor nesta noite. Dê a Ele o seu melhor, dê a Ele aquilo que você pode entregar a Ele nesta noite, o seu melhor, aleluia, só Ele é digno, só Ele é santo, toda honra e toda glória, Jesus, seja para Ti, Senhor, ache em nós, Pai, bem-aventurados, ache em nós, Senhor. Está casa. Aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que tem a sede da justiça de Deus. Aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus. De Deus, aleluia. Aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do Senhor, aleluia. Que o teu reino venha sobre nós, queremos sua glória sobre nós. Nós queremos ser este povo, Pai, que clama a Ti, ó Deus, em tempo oportuno, e o Senhor se inclina para nos ouvir, Jesus. Venha sarar a nossa nação, sarar a nossa terra, Pai. Ah, Jesus, que os Teus filhos estejam olhando para Ti constantemente, Pai. Porque a Tua palavra diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, Eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia! Obrigada, Jesus, pela tua presença aqui. Aleluia! Este lugar, tu és real. Aleluia, Jesus. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Aleluia, Ele está aqui nesta noite. Aleluia. Este lugar, tu és real. Se entregue totalmente. Vou me entregar totalmente. Oh, teus ouvidos ao meu clamor. Diga só mais uma vez, tu és minha fonte. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Obrigada, Jesus, porque em ti, Senhor, nós temos tudo o que precisamos, Pai. Nós temos muito mais, na verdade, do que nós precisamos, Pai. Porque Tu és o Deus que nos supre. Ah, Jesus, Tu és o Deus que supera sempre as nossas expectativas. Tu és o Deus que nos ama, Pai, a despeito de quem somos. Ah, Jesus, obrigada pelo Teu amor genuíno. Pelo Teu amor incondicional. Pelo Teu amor, Pai. Ah, Jesus, que amor é esse, Senhor? A Tua palavra diz: Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aleluia! Você pode adorar o nome do Senhor nessa noite. Você pode exaltá-lo. Porque um gesto como esse, meu querido, ninguém mais faria por mim e por você. Ninguém mais se sujeitaria a morrer por mim e por você. Aleluias. Mas Ele se sujeitou. Aleluia. E hoje nós podemos adorá-lo. Nós podemos bendizer o nome dEle. Exaltá-lo. Porque nós somos livres. Ele nos fez livres. Aleluia. Nós te adoramos, Jesus. Obrigada, Pai. Eu não mereço. Você pode cantar? Tanto amor. Eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou, meu rei e meu Senhor, adorarei com amor. Diga: eu não mereço. Eu não mereço tanto amor. Eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou, meu rei e meu Senhor, sempre o adorarei. Aleluia. te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar. Eu sou livre, eu sou livre. Agora você vai dizer assim, ó. Aleluia! Estamos apresentando Culto Brasil, com o pastor Helder Rodrigues. Voltamos a apresentar Culto Brasil, com o pastor Helder Rodrigues. Bendito seja o nome de Deus, amém, igreja? Eu quero chamar as crianças aqui à frente, os professores que estarão ministrando também, por gentileza. Enquanto isso, a palavra, vocês vão abrir, por gentileza, Oséias, capítulo 6, verso 3. Oséias, capítulo 6, verso 3. Crianças, olha aqui para mim, deixa eu falar uma coisa para vocês, muito importante. Quanto mais vocês obedecerem, mais abençoados vocês serão. Você sabia que um dos caminhos para a gente ser abençoado é a obediência? Obediência ao pai, à mãe, ao professor, à professora, aos tios, às pessoas mais velhas, ao vovô, à vovó. Sabiam disso? Obedecer é o caminho da bênção. Vamos repetir, gente? Obedecer. Obedecer é o caminho da bênção. Senhor Jesus, graças te damos, ó Pai, pela vida de cada uma dessas crianças, ó Deus, e pedimos, ó Senhor, que a tua bênção esteja sobre a vida delas, que o Senhor as conduza, ó Pai, por teus caminhos e que elas não venham se desviar, ó Deus, mas que tudo que for plantado e semeado no coraçãozinho delas, ó Pai, venha dar fruto, que o Senhor venha abençoá-las, guardá-las, ó Deus, e protegê-las, em nome de Jesus. Oséias capítulo 6, verso 3. Pastor, até agora não achei na Bíblia. Esse ano você vai ler a Bíblia uma vez no ano todo, amém, igreja? Você quer um bom alvo para você esse ano? Leia a palavra de Deus. 20 minutos, 25 minutos por dia, você lerá em um ano, menos de um ano, bem menos de um ano, a Bíblia toda. Se você não leu a Bíblia no ano passado, é porque você não leu nem 20 minutos por dia. Quanto tempo você assiste televisão por semana? Leia a palavra do Senhor, meus amados. Oséias capítulo 6, verso 3. Quem achou, diga glória a Deus. Eu te ouvi, Flávia Martins. Muito bem, filha. Conheçamos o Senhor e esforcemos-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá, virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Igreja, comigo, só a primeira parte do versículo. Conheçamos o Senhor, esforcemos-nos por conhecê-lo. Só os homens. Conheçamos o Senhor, esforcemos-nos por conhecê-lo. Deus, muito obrigado pela tua santa e bendita palavra. Eu te peço, Pai, que eu diminua para que o Senhor cresça. Importa que a tua palavra seja manifestada em verdade, por meio da verdade, porque ela é suficiente, eficaz, para produzir vida, transformação e salvação. Deus, então, derrame do teu espírito, da tua vida, da tua unção e da tua graça. E se porventura ainda há pessoas desapercebidas, eleve, Senhor, os pensamentos, os sentimentos cativos delas a ti mesmo, Pai, para a honra e para a glória do teu próprio nome em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Esse é um texto maravilhoso, é uma promessa, e não apenas uma promessa, mas um mandamento de Deus, e é um imperativo de você prosseguir, avançar em conhecer ao Senhor. A falta de conhecimento, meus queridos, nos leva ao pecado. O próprio Oséias diz: o meu povo se perece por falta de conhecimento, não havendo profecia, o povo se corrompe. A verdade, meus amados, que é por meio da própria verdade que nós somos libertos. E nós achamos de uma maneira muito míope, que este versículo é apenas para as pessoas não crentes. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas este versículo é para você, é para mim, é para qualquer pessoa em qualquer estágio da sua vida. Porque quanto mais nós conhecemos a verdade, mais libertos nós estaremos. E esse texto então ordena a você e a mim a buscarmos, a prosseguirmos, a avançarmos em conhecer ao Senhor. É interessante, meus queridos, mas até as leis naturais, as ciências naturais, muitas delas não têm fim. A matemática, por exemplo, onde está o Aparecido aqui que é matemático? Aparecido, a matemática tem fim, filho? É um negócio assim que o cara estuda o resto da vida e fala, tenho que estudar mais. A física, a química, a biologia, são ciências que o homem não conseguiu esgotá-la. Você imagina a matemática, a física, a química, o homem não consegue esgotar, e imagina Deus. Esse texto está ordenando e nos orientando e nos estimulando a prosseguir e a avançar em conhecer ao Deus de toda a vida. Oh, meus queridos, que promessa tremenda em que o profeta declara e anuncia com todas as letras: me achareis quando me buscarem de todo o vosso coração, porque eu, o Senhor, me deixarei ser encontrado. E quando nós encontramos o Senhor, nós encontramos a própria vida. Quando nós encontramos o Senhor, nós encontramos a fonte da felicidade. Meus amados, não existe no pé ou no início de um arco-íris, um pote de ouro, não. Existe sim uma fonte inesgotável na presença de Deus. Todos os tesouros do conhecimento e da sabedoria estão ocultos em Cristo. Ocultos em Cristo, porque Cristo se revela àqueles que Ele quer, aos pequeninos. Mas uma vez que Ele se revela a você, Ele vai requerer de você e de mim uma diligência, uma busca, um empenho de buscá-Lo por meio da palavra, da oração, do jejum, da renúncia, da obediência, em prosseguir, em avançar, em conhecer o Senhor. Imagine uma seguinte situação: você trabalha com alguém, e essa pessoa é uma pessoa extremamente abençoada, e tudo que ele faz ou ela faz com excelência, é um bom profissional. Mas você conhece essa pessoa sobre o viés ou sobre a ótica da profissão. E aí, um belo dia, essa pessoa te convida para ir um jantar na casa dela. E aí você conhece a família desta pessoa e você fica mais encantado ainda. Fala, nossa, ele não é apenas um bom profissional, ele também, ou ela também, é uma boa dona de casa, um bom marido. E aí você vai adquirindo intimidade com essa pessoa e você percebe que essa pessoa é uma boa cozinheira, uma boa dona de casa, uma boa profissional, uma boa cristã, e você fica admirado. E aí nasce uma amizade, nasce uma admiração, porque você vai conhecendo as outras áreas, as outras faces, as facetas, as áreas de atuação desta pessoa. Agora, você pode imaginar quem é Deus? A verdade, meus amados, João Batista diz que a vida eterna é essa, que conheçamos o Senhor. Nós vamos levar a eternidade para conhecer a Deus. Quanto tempo, pastor? Só a eternidade. Pouco tempo. Porque Deus é eterno. Deus é o Senhor dos céus e da terra. Deus é o Senhor das circunstâncias. Deus é o Senhor da história. Deus é o Senhor da sua história e da minha história. E eu quero trazer para você uma ideia central hoje. É que Deus se revela de maneiras diferentes em circunstâncias distintas. As circunstâncias são uma oportunidade singular de Deus se revelar de uma maneira diferente para nós. Absolutamente tudo o que acontece debaixo do céu e sobre a terra, absolutamente o Senhor está no controle de todas as coisas. Eu não tenho o que temer. E cada uma dessas ações que acontecem, sejam na história política, econômica, social, na história da minha família, no meu próprio coração, no meu interior, eu estou envelhecendo, pastor. Louvado seja Deus, senão você já estava na glória. Meus amados, não importa aonde, o que acontecer, seja íntimo, interno, familiar, pessoal, seja na empresa, na igreja, seja, meus amados, na nossa nação, nos Estados Unidos, no Iraque, aonde for, não importa. O Senhor é o Deus que se revela por meio das circunstâncias. E as circunstâncias é uma excepcional oportunidade, uma oportunidade única, singular, de Deus se revelar de uma maneira diferente, de uma maneira que ainda a gente não compreende, ou não entende, ou não conhece, ou ainda, como diz Jó, ó Deus, eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora eu me arrependo no pó e na cinza, porque os meus olhos te veem. Toda e qualquer circunstância que você for passar na sua vida, diga comigo, é uma oportunidade singular de Deus se revelar de uma maneira diferenciada na minha vida. Deus é o Deus de Adão e o Deus de Eva, que todos os dias, na viração do dia, o Senhor revelava-se a ele. Deus é o Deus de Noé, que manifestou o seu juízo diante de uma nação, melhor dizendo, diante de um povo que era de dura cerviza, aonde a iniquidade chegou até as narinas de Deus, e Deus então estabelece um juízo, trazendo água, e tanta água que afogou absolutamente todas as pessoas, com exceção de Noé e os seus parentes e os animais, um par de animais de cada espécie. Então, Deus de Noé, o Deus do juízo, da justiça, mas o Deus que faz uma aliança por meio de Noé, dizendo: nunca mais eu vou destruir a terra por meio de águas. E para que isso seja estabelecido, eu estabelecerei uma aliança, e esta aliança é física. Ele estabelece um arco-íris. Quando você ver um arco-íris, você pode alegrar o seu coração dizendo: Deus não vai mais destruir esta terra por meio de água. Ah, pastor, mas no sul teve muita água. Meu querido, é uma coisa muito regional e muito particular. Nós estamos falando de um Deus que destruiu a terra inteira por meio da água. Deus é o Deus de Abraão, o Deus de Abraão que é o pai de muitas nações. E Deus ordena a Abraão: se tu uma bênção, porque de ti eu farei uma grande nação. Deus é o Deus que se revela a Abraão e, portanto, ordena a ele a se tornar uma bênção. Deus é o Deus de Isaac, que faz do ventre estéril da sua própria esposa abrir o ventre. E esse Deus é um Deus que responde a oração de Isaac, e por meio de Isaac vem Jacó, vem a descendência, vem as 12 tribos de Israel. Deus é um Deus de Jacó, que pega um homem que é mentiroso, enganador, usurpador, ganancioso, e faz um homem se tornar servo. Deus é um Deus de Josué, que faz um homem se tornar, José, melhor dizendo, que faz um homem que era escravo se sentar com príncipes, que faz um homem que era escravo, literalmente, meus queridos, viver como o segundo homem mais importante da face da terra. Deus é o Deus, meus queridos, de Moisés, que chama ele como um libertador e o legislador da nação de Israel. E por meio de um homem, ele subjuga o império mais pulsante da época, porque aonde existe uma promessa e aonde existe a presença de Deus, por meio da sua promessa, haverá o sobrenatural de Deus. E Deus levanta um homem para este, por meio deste homem, libertar toda a nação de Israel e trazer a lei de Deus. Deus é o Deus de Moisés. Deus é o Deus de Josué, que por meio dele ele se torna um conquistador, um desbravador, e faz com que eles entrem e possuam a terra prometida, Canaã. Meus amados, Deus é um Deus de Isaac, Deus é um Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, Deus é um Deus de Moisés, de Josué, mas Deus é o Deus da sua vida e da minha vida. Quando nós falamos que Deus é um Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, nós não estamos trazendo uma ideia personalizada de Abraão, de Isaac, de Jacó, mas aquilo que Deus faz na vida destas pessoas, em outras palavras, aquilo que Deus faz na sua e na minha vida. A Bíblia não conta a história dos homens. A Bíblia não tem como centro e norte e personagem principal o homem, e tampouco a mulher. O personagem central, essencial e fundamental é Deus. A Bíblia é a história de Deus sobre a vida dos homens. É o que Deus faz e como Deus se revela na vida do ser humano. Nós cremos que nós servimos um Deus eterno. Ele é o alfa e o ômega, o começo, o meio e o fim. O Deus dos nossos antepassados, de Abraão, Isaac e Jacó, continua sendo o mesmo Deus. E que isso tem a ver comigo, pastor? Tem a ver que à medida que eu vou compreendendo e lendo as Sagradas Escrituras e me aventurando nessa história tão profunda e tão bela, de vendo as ações redentoras, as ações salvadoras, as ações poderosas deste Deus, eu vou adquirindo fé e esperança, porque o Deus que agiu no passado é o Deus que age no presente. Ah, porque no Antigo Testamento Deus manifestava desta forma, no Novo Testamento Deus se manifesta desta forma. Não, meus amados, Deus é um só e que age de uma única forma, porque Ele é santo e perfeito. Conquanto é obviamente que existem manifestações distintas, mas nós temos que compreender que nestas manifestações distintas não significa que Ele não age da mesma forma. E quando a gente busca esse desejo de prosseguir e avançar em conhecer o Senhor, Deus vai se revelar de uma maneira diferente a você. Viver com Cristo é viver em novidade de vida. E se você está 5 anos, 3 anos, 2 anos vivendo sempre a mesma rotina cristã, alguma coisa está errada. Porque viver com Cristo é viver em novidade de vida, porque Deus se age e interage e se manifesta de uma maneira diferente nas circunstâncias distintas da nossa vida. Jesus Cristo, ele se revelou de tantas formas. Jesus Cristo fez a pesca maravilhosa. Aqueles discípulos, pescadores, tentaram a noite inteira pescar e não pegaram nada. E o Senhor falou, lance a rede ao largo, lance a rede à direita. E Pedro falou, mas Deus, nós tentamos a noite inteira, mas conforme a tua palavra, nós lançaremos rede. E ele lança a rede, pega uma pesca maravilhosa a ponto de quase 2 barcos irem a pique. Então o Senhor se revela nas circunstâncias e diz, doravante serás agora pescadores de homens. Deus usa as circunstâncias humanas, as circunstâncias históricas da nossa vida, da nossa nação, meu querido, para revelar a sua glória, o seu poder, o seu senhorio e a sua vontade. Jesus Cristo está pregando há muito, um tempo grande, longo, 3 dias aquele povo sem comer, vira para os discípulos e dê a eles de comer. Eles falam, não, Senhor, são 5.000 homens aqui, nós temos aqui 2 peixinhos e 5 pães, o que é isso para essa multidão? O Senhor pega aqueles pães, aqueles peixes, dá graças ao Senhor, porque quando a gente adora, há uma multiplicação, quando a gente agradece, o Senhor multiplica, então ele adora aqueles pães, ele adora ao Senhor, agradece pelos pães, pelos peixes, e o Senhor faz, meus amados, uma multiplicação a ponto de sobrarem 12 cestos cheios, porque Deus é o Deus provedor. Ele usa as circunstâncias para revelar uma glória maior. Ele usa os elementos naturais para revelar os elementos sobrenaturais. Ele usa, meu querido, aquilo que nós aprendemos e vivemos, as coisas contáveis ou palpáveis, para mostrar aquilo que Ele quer nos ensinar, que é transcendente, que é sobrenatural. Jesus Cristo expulsou muitos demônios. Havia uma mulher que estava há 18 anos encurvada, e esta mulher estava encurvada há 18 anos, e Cristo liberta esta mulher, expulsa um demônio, e a Bíblia diz que imediatamente ela é endireitada. Existem enfermidades, meus queridos, que não são enfermidades da alma, não são enfermidades físicas, não são enfermidades biológicas, são enfermidades espirituais. Você pode ir em qualquer tipo de médico da face da terra, ele só vai ser curado se for o Senhor que for tratar. Porque o Senhor está mostrando, meus amados, que Ele é o Senhor da vida, e mais do que isso, onde manifesta a luz, as trevas são dissipadas. Uma mulher samaritana que foi beber água no poço de Jacó, e Jesus Cristo, eu preguei esses dias sobre isso, e Jesus Cristo disse: dá-me um pouco de beber, como você sendo um homem pode me pedir água? E o Senhor disse: se você soubesse quem lhe pede da fonte que eu quero te dar, você me pediria, porque esta água que você tem a beber, você voltará a ter sede, a água que eu tenho lhe a oferecer, você nunca mais terá sede. E esta mulher diz: me dê um pouco desta água para que eu nunca mais volte para cá. Mas o Senhor não estava falando de uma água física, o Senhor estava falando da água viva, daquele que crê no Senhor Jesus, e aquele que crê no Senhor Jesus, rios de água viva fluirão do seu interior. O Senhor estava dizendo: eu sou Deus que sacio as necessidades mais profundas do homem, porque eu sou a fonte a jorrar para a vida eterna. O Senhor vira, está indo a Jerusalém, ele está prestes a ser crucificado, e o último caminho a passar, ele passa na última cidade, aonde ele seria depois crucificado, e havia um cego no meio da multidão, à beira do caminho, e ele escuta Cristo passar, e esse homem começa a gritar: filho de Davi, tenha compaixão de mim. O Senhor para, os discípulos dizem: não, este homem está te perseguindo, este homem está atrapalhando aqui o nosso ritual, a nossa liturgia. E o Senhor fala: mande chamar esse homem. E este homem dá um pau, um salto, lança a capa ao lado, e ele vai, e quando ele chega, ele era o Bartimeu. Bartimeu não é um nome, ele era filho de um general de guerra, judeu, que tinha sido cegado pelos romanos, porque Roma estava mostrando que todo aquele que se levanta contra ele, Roma, será subjugado. E foi exatamente isso que aconteceu com o seu pai. Ele foi subjugado, ele foi morto, o seu filho foi agora, meu querido, se tornou cego, ou seja, furaram os olhos dele. E agora Jesus Cristo vira e fala: veja. O que o Senhor está dizendo é que aquilo que o homem faz, o que o império das trevas fazem, ele, o Senhor, é o Deus que traz restauração. Aquele homem era um outdoor de própria Roma, dizendo: todo aquele que se levantar contra César, a sua família morre ou se torna um cega. E Jesus Cristo é a luz do mundo que veio para trazer vida. E todo aquele que crer no Senhor Jesus jamais passará, meu querido, mais nas trevas, porque a luz dissipa trevas. Deus usa as circunstâncias para falar conosco. Deus usa as circunstâncias para nos tratar. Deus é especialista, como um bom oleiro, em mexer, meu querido, barro, mexer a sua vida e a minha, para que nós sejamos aperfeiçoados, transformados, tratados e purificados, segundo o fulgor do seu próprio nome. O Senhor não poucas vezes curou leprosos. Certa ocasião, um leproso chega perto dele. Um leproso não podia chegar perto de uma pessoa. Um leproso, sabe como que andava um leproso? Com um sino. E gritava: impuro! Impuro! E ele pegava um sino, literalmente um sino, para espantar. Era exatamente essa finalidade, espantar as pessoas, porque um leproso, obviamente, é uma doença que contagiosa, altamente contagiosa. Então ele gritava para, como quem diz: eu estou passando, abram alas, porque eu estou passando, e eu sou impuro, eu sou indigno, eu sou maldito, porque a lei me amaldiçoou, porque a enfermidade que eu tenho é maldita. Este homem chega-se perto de Cristo e diz: o Senhor pode me curar? Resposta de Cristo: cheio, comovido de compaixão, ele toca naquele homem. E diz a Bíblia que imediatamente aquele homem é curado. O Senhor não cura ele apenas fisicamente, o Senhor quebra as maldições, porque Jesus Cristo é o Deus que nos justifica e nos santifica. Deus usa as circunstâncias para falar com nós. Deus usa as circunstâncias para falar com nós. Por isso a palavra de Deus diz: alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos em todo o tempo no Senhor, dei ações de graça ao Senhor em todo o tempo, porque esta é a vontade do Senhor em Cristo Jesus. Por isso a palavra de Deus diz, meu querido, alegrai-vos nas tribulações, porque as tribulações precisam ter ação completa. Alegrai-vos nas tribulações, porque na tribulação o Senhor vai produzir perseverança, e o Senhor vai produzir pureza, santificação, e vai trazer e vai tratar o nosso caráter. Portanto, Deus é o Senhor da história, o Senhor da minha história e da minha vida, das circunstâncias, das tribulações e das lutas, dos intempéries que nós passamos. Você pode glorificar o nome de Deus quando você aprende a entender que Deus quer agir por meio das circunstâncias para revelar a você uma faceta diferente a qual você ainda não conhece. Você pode dar um glória a Deus para ajudar o cozinheiro aqui, gente? Vou até beber água, estou seco aqui, gente. O povo está assim. Eu estou fazendo força aqui, gente. Vou beber uma água parecida. Vocês deixam eu beber água, gente? Deus fala por meio das circunstâncias. Ele é a fonte da vida, ó. Olha a decisura. Pronto, pronto. Jesus Cristo vira para os discípulos, eles estão no monte orando. Jesus vira para os discípulos e fala: olha, cruza o mar de Tiberíades. Aqueles homens eram adestrados e conheciam demais, meu querido, eram pescadores, aquele lago, e eles agora, 6 horas da tarde, pegam o seu barquinho, vão cruzar o mar de Tiberíades. É um lago que não é muito grande, meus queridos, não é um mar, se dá o nome de mar, mas é um lago, o lago de Tiberíades. E então, meus queridos, diz a palavra de Deus que houve uma tempestade tremenda, e aqueles homens ficam até a 4ª hora da vigília, mais ou menos 5 horas da manhã, portanto, quase 12 horas, a quase aí a naufrágio. E aqueles homens agora estão pensando que vão morrer, e chega o rei da vida, aquele que está acima das circunstâncias, andando sobre a tempestade, andando sobre aquele lago, e aqueles homens então estarrecidos diz: é um fantasma. E o Senhor diz: a paz esteja convosco. E Pedro diz: se é o Senhor, então permita que eu ande sobre as águas. E Jesus fala: venha, Pedro. E Pedro começa a andar sobre as águas, porque Deus fala por meio das circunstâncias. Por meio das circunstâncias, Deus revela a sua glória, o seu nome, o seu poder. E Pedro começa a andar sobre as águas. E diz a Bíblia que quando ele tira os olhos de Cristo, quando ele tira a face de Cristo e começa a ver a fúria, a força do vento, ele começa a naufragar. Assim é o homem, a mulher, quando tira os olhos de Cristo e olha as circunstâncias pelas circunstâncias, e ele acha: esta circunstância é maior do que mim mesmo. E agora ele clama por misericórdia, o Senhor estende a sua mão, joga ele no barco, e vem grande bonança. E os discípulos declaram: quem é este que até o vento e a tempestade lhe obedecem? Esse é o Deus que está acima das tempestades, e ele faz da tempestade a sua bonança. Diante de Lázaro ele chora, porque ele é Deus da vida. Ele chora, ele se comove no espírito. Lázaro estava morto, o seu amigo, há 4 dias ele estava morto. Então Jesus Cristo vira, tira a pedra e diz: Lázaro, venha para fora. O Senhor é o Deus da vida, e Ele é o Senhor da vida. Ele traz o fôlego da vida, e a sua vida, meu querido, está na mão de Deus. Você não precisa preocupar que dia que você vai morrer, porque o Senhor é o Deus da vida, e Ele nos sustenta até o dia que Ele quiser continuar nos dando o fôlego da vida. Como se isso fosse pouco, o próprio Cristo morre, mas no 3º dia Ele vence a morte, porque nem a morte pode detê-lo. Nada pode deter o nosso Deus, porque Ele é acima das circunstâncias. O que tem acontecido na sua vida é uma oportunidade de Deus, é a mão do Todo-Poderoso permitindo que você passe por angústias e lutas, para que você veja a poderosa mão de Deus sobre a sua vida. Lá vem Faraó com seus cavaleiros, o mar vermelho estava fechado. Diz a palavra de Deus que aqueles homens agora começam a murmurar, dizendo: Moisés, o Senhor nos tira do Egito para nós morrermos aqui. Diz a palavra de Deus que um vento impetuoso da parte de Deus, que vieram densas trevas sobre Faraó e seus cavaleiros, e durante a noite inteira eles tentaram pegar 600 mil homens, e aqueles homens lá parados. E aí Moisés então vira e fala: mas Deus, veja o que está acontecendo. E o Senhor diz: o que você está fazendo aí, Moisés, orando? Eu sou o Senhor das circunstâncias. Peça para que o povo marche e o mar vermelho se abre. E o mar vermelho se fecha. O Senhor é o Deus das circunstâncias. Ah, quando a gente enxerga as circunstâncias como o tratamento de Deus, tudo fica diferente. Absolutamente tudo o que acontece com você tem um propósito. Se a Bíblia diz que até os fios dos nossos cabelos estão contados, meus queridos, tudo tem um propósito. Pastor, você está ficando careca, tem um propósito? Tem, filho. É, não sei qual que é, mas tem. Pronto. E eu não preciso entender todas essas coisas, eu só preciso permanecer e crer e dizer: eu vou ficar na tua presença, Deus. Você quer ver um meio que Deus usa as circunstâncias? Um dos grandes profetas do Antigo Testamento, chamado Abacuque. Abacuque começa a orar ao Senhor e dizendo: olha, Deus, estão profanando a tua lei. Depois você lê, são 4 capítulos. Em vez de assistir Fantástico hoje, leia Abacuque. E aí ele está lá: oh, Deus, veja só, estão profanando a tua lei, subvertendo a lei de Deus. Veja como o povo de Deus está desonrando o teu nome. Faça alguma coisa. E Deus em silêncio. Agora Deus responde. E quando Deus responde, Laura, sabe o que ele fala? Eu vou chamar um povo ímpio. Eles virão como leopardos. Eles virão como cavalos correndo em altíssima velocidade. E vão destruir a nação de Israel. É um povo de dura cerviz, ímpio, destemido. E aí ele faz uma segunda oração: mas Deus, como que o Senhor, sendo Deus, vai fazer com que uma nação ímpia, pior do que nós mesmos, faça juízo contra nós mesmos? Mas ele não para nessa oração, ele continua na oração, e quando ele ora novamente, ele diz: eu me colocarei na torre de vigília e esperarei para ver, diga comigo, o que Deus fará. Em outras palavras, eu me colocarei na torre de vigília e vou ver Deus agindo por meio das circunstâncias. A despeito de orar, pedindo juízo, justiça de Deus, ou a ação de Deus, Deus vai levantar um povo mais ímpio, um povo incrédulo, um povo profano, para trazer juízo. Eu não entendo. E ele ainda faz essa oração: como o Senhor, sendo santo, vai usar pessoas ímpias ou impuras para trazer justiça? Eu não entendo, mas eu vou me colocar na torre de vigília. Mas aí Deus traz uma outra resposta e diz: este povo de fato virá. E vale a pena lembrar que ele é um profeta pré-exílico, ou seja, antes do exílio. Então o Senhor vira e fala: eu vou trazer esta nação, mas por ser uma nação ímpia, orgulhosa, ai, ai, ai deles, porque eu vou trazer juízo também sobre eles. E agora então ele faz uma oração que nós tantos conhecemos: Senhor, aviva a nossa vida, aviva-nos, Deus, como foi na vida dos nossos antepassados, mude a nossa circunstância, aquece nossos corações. Então Abacuque, melhor dizendo, ele termina o livro dizendo: ainda que a figueira não floresça e que não haja produto na vide, e ainda que o produto da vide minta e as ovelhas sejam arrebatadas do curral, eu, todavia, me alegrarei no Senhor. Eu exultarei no Deus da minha salvação, porque ainda que todas as circunstâncias sejam desfavoráveis, o Senhor é favorável a todas elas. Você está ouvindo Culto Brasil, com o pastor Helder Rodrigues. Voltamos a apresentar Culto Brasil, com o pastor Helder Rodrigues. Abacuque começa uma oração quase que queixosa ou sem compreensão, mas termina adorando o nome de Deus, dizendo: eu me alegrarei no Deus da minha salvação, porque Deus é o Senhor da história. Acredite nisso, meu querido. Quando o dia mau vier na sua porta, espero que não venha, mas se vier, Você precisa enxergar além das circunstâncias, além da aparência, além da conta bancária, além do diagnóstico médico, além do que o marido seu está te fazendo, e dizer: o que o Senhor quer de mim, Senhor? Então você vai se colocar na torre de vigília. Você pode até dizer: eu não estou entendendo, mas eu esperarei pelo meu Senhor. Um certo dia, sem ninguém esperar, um profeta de Deus, um dos maiores profetas de todos os tempos, chamado Samuel, bate na casa de um homem e vira e fala: eu quero ungir o teu filho como rei. E o filho, e o pai vira e chama os filhos, e são vários filhos, e cada filho que ele vai chamando, nenhum deles, manda chamar o que está lá, atrás das ovelhas, nos currais, manda chamar esse menino aí. E Deus manda dizer a este menino, joga óleo na cabeça desse menino, e ele diz: você será o rei de Israel. Meus amados, ele se tornou rei, e a unção de Deus foi naquele dia, mas foram muitos, e muitos, e muitos, e muitos anos Deus trabalhando nas circunstâncias, para destrar aquele menino a se tornar um homem segundo o coração de Deus. Eu posso falar da história de José do Egito, que é tão linda e é de chorar essa história. Esse menino tem dois sonhos proféticos. Ele tem um sonho que ele é uma estrela, e essa estrela está mais alta do que a lua, e tem 11 feixes que se inclinam para ele, são os seus irmãos. Ele conta isso ao seu pai, aos seus irmãos, e todo mundo fica com raiva dele. Aquele menino que era amado pelo pai, amado pelo pai e preterido pelos irmãos, ele é vendido como escravo aos 17 anos. E foram muitos anos de circunstâncias, Deus tratando e tratando e purificando e lapidando aquele jovem para se tornar uma tipologia de Cristo. Como, pastor? Como que é isso? Uma tipologia de Cristo. Ele é um tipo de Cristo. Ele é José. Ele é homem. Escute o que eu vou falar, filho. Você não fala: pastor, o pastor falou que José é Jesus. Não, filho, calma. Amigo, calma, me ajude. Ele é uma representação de Cristo. Ele é homem. Diga comigo, 100% homem. Ponto. Mas Deus não é o Deus das circunstâncias? Como que ele é um tipo de Cristo, pastor? Eu te explico. Ele se tornou escravo, e Jesus foi e veio para ser escravo. Esse menino, ele se torna agora uma autoridade, e por meio desta autoridade, todos os povos e todas as nações só poderiam ser alimentadas se passasse pela mão de Josué. Povos e nações, tribos e nações, só serão alimentados se passarem por Jesus Cristo. Os irmãos o traíram, e durante 20 anos ficaram com uma culpa terrível pela traição, e ele diz: o mal que vocês intentaram contra mim, Deus, diga comigo, transformou em bênção. Porque Deus é o Deus das circunstâncias. Vou passando pela prova, dando glória a Deus. A gente canta demais essa canção e vive de menos ela. Cada dor, cada circunstância, cada episódio é uma forma única, singular, de Deus agir na sua vida. A Lara dava gravos do Rafael, apenas um pequeno testemunho, mas que foi muito marcante para nós. Você estava com quantos meses, meu amor, antes do Theo nascer? O Rafael estava naquela iminência, não nascia, nasce, não nasce, 40 semanas, como que é? Estava com quase 40 semanas, e a Lara ansiosa, porque o menino não vinha, enfim, ela abre a palavra de Deus. E quando ela abre a palavra de Deus, você me ajuda aqui para você me lembrar, diz assim: ao sétimo dia, você quer pegar aí para mim? Vocês esperam um pouquinho, gente? Vocês aguentam? Obrigado. Deus fala por meio das circunstâncias, né? Ezequiel, o quê? Vou dar para mim a melhor parte, ler aqui, porque aí fica diferente. Foi ela que viveu essa experiência. Assim diz o Senhor Deus, a porta do átrio interior, que olha para o oriente, está fechada durante os 6 dias que são de trabalho. Mas no sábado ela se abrirá, e também no dia da festa da lua nova. Dá um testemunho, por favor. É pregação interativa, gente. Amados, eu estava, como ele disse, muito angustiada com o bebê que não chegava, já estava quase completando 40 semanas, e não conseguia mais dormir, não tinha posição, enfim. E todas as noites, madrugadas, eu ia lá para o quartinho dele, que já estava prontinho, só esperando ele chegar, e orava, falava, Senhor, quando? Como é que vai ser? E uma noite, foi numa quinta-feira, Deus me deu essa palavra, né, que no sexto dia, durante 6 dias permaneceria fechada, e no 7º dia, no sábado de lua nova, a porta seria aberta. E naquela hora eu tive a certeza no meu coração, ele vai nascer nesse sábado. Desci no escritório, peguei um calendário, constatei que o próximo sábado era um sábado de lua nova. E quando foi na madrugada, de sexta para sábado, minha bolsa rompeu e ele nasceu no sábado. Deus tem resposta para tudo nas nossas vidas. Quem pode dizer o Senhor é o Deus da circunstância? Prosseguimos e avançamos em conhecer o Senhor. O que Deus anseia de você é você viver com Ele, é sonhar com Ele, é falar dEle, e a glória de Deus se revelará sobre a sua vida. Prossigamos e avançamos em conhecer o Senhor. Você sabia que cada nome que Deus se intitula ou se revela tem um significado especial na Bíblia? Existem dezenas de nomes que Deus se intitula. E cada nome, a gente dá nome normalmente porque é sonoro, porque é bonito, porque está na moda, porque na novela tal que todo mundo está pondo, agora eu vou pôr também. Não, mas os nomes de Deus revelam o caráter de Deus. Os nomes, e os judeus têm essa ideia, eles têm um significado e um sentido, e isso é muito importante porque o nome de Deus é uma auto-revelação, uma revelação do próprio Deus acerca de nós. Por exemplo, quando você lê lá em Gênesis, capítulo 1, no verso 1, diz exatamente assim na Bíblia. No princípio criou o Elohim, os céus e a terra. Ou seja, no princípio Deus criou os céus e a terra. No original, Deus ali está traduzido como Elohim. Elohim significa o Deus que está no controle de todas as coisas. A primeira revelação de Deus, a primeira palavra do próprio Deus está dizendo, eu estou no controle de todas as coisas. Este é o Deus que Paulo diz, ele traz à existência aquilo que não existe. Porque Deus é o Senhor das circunstâncias. Quando a gente vai lá em Gênesis, no capítulo 31, no verso 3, diz assim, El Berit, de Betel, onde você ungiu uma coluna e me fez um voto, sai agora desta terra e volte para a sua terra natal. Esse nome El Berit significa o Deus da aliança. O Elohim significa o Deus que tem todo poder e todo controle. E agora Deus está falando com um homem chamado Jacó, que há muitos anos ele fugiu do seu irmão, porque enganou o seu pai, com a concepção, consentimento da sua mãe. Ele foge, e quando ele foge, com medo de ser morto, literalmente, ele dorme. Quando ele dorme, ele vê anjos subindo e descendo. E quando ele vê um anjo subindo e descendo, esse lugar chama-se Betel. E quando ele vê anjos subindo e descendo, ele pega um azeite, ele joga esse azeite sobre um altar que ele erige, obrigado, que ele levanta. E ele fala, se o Senhor que é o Deus do meu pai, o Deus de Isaac, me fizer prosperar e me der paz, eu darei tudo o dízimo para você. Ele faz um voto com Deus. E agora Deus fala assim, volte para a sua terra. Eu sou o Deus de Betel. Eu sou o Deus que você fez uma aliança. Olha, escute isso. El Berit, de Betel, ou seja, Deus de Betel, aonde você ungiu uma coluna e me fez um voto, sai agora desta terra e volte para a sua terra natal, porque eu fiz uma aliança contigo. Por isso eu te prosperei e por isso eu estou fazendo você voltar à sua terra natal com paz. Meus amados, olha aqui para mim, todo mundo. Quando você faz um voto e uma aliança com Deus, isso é tão sério, meu querido, que Deus vai responder esta oração. A gente chama, vem aqui à frente, venha se consagrar ao Senhor, e você deve vir mesmo. Você deve vir com grande expectativa, mas com muito temor e temor, porque a Bíblia diz, ninguém é obrigado a fazer um voto, mas se você fizer um voto, agora você tem que cumpri-lo, porque é melhor você não fazer do que fazer um voto e não cumprir. Esse texto está dizendo, eu sou o Deus da aliança. Você fez um voto comigo há 20 anos, eu respondi a sua oração. Agora você volte. Pastor, eu fiz muitos votos e muitos deles eu não cumpri. Você tem que dobrar o seu joelho, descer no pó e na cinza e pedir perdão ao Senhor. Você está debaixo de juízo. Mas eu não estou fazendo isso para trazer esse temor para você. Eu estou falando isso, sobretudo, para mostrar para você que existe um Deus que está no controle de todas as coisas. E existe um Deus que faz um pacto e uma aliança contigo. Outrora nós não éramos povo. E a Bíblia diz, em 1 Pedro, capítulo 2, a partir do verso 9, agora nós somos povo. Outrora nós não tínhamos alcançado a misericórdia, agora nós alcançamos misericórdia. E o Senhor diz, nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus, nação santa, sacerdócio universal, porque nós fomos aliançados com Deus. O Senhor é o Deus que é o Deus das circunstâncias, e Ele usa absolutamente todas as circunstâncias na face da terra para mostrar a aliança que Ele tem com o seu povo. Jeremias capítulo 31 diz a palavra de Deus, assim como as leis físicas não podem ser quebradas, a minha aliança com Israel não pode ser quebrada. É por isso que Jesus diz que todos aqueles que o Senhor me deu, ninguém se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse as escrituras. Deus tem uma aliança com você, meu querido, e a aliança que Ele tem contigo, Ele vai te levar até as últimas consequências, até te colocar no leito, se necessário for, para que você faça a vontade dEle. Mas Deus não é apenas o Elohim, o El Beret, Ele é o El Menan, que significa o Deus da graça e o Deus da misericórdia. Existem dezenas, mais de uma centena de nomes da Bíblia, eu estou citando aqui alguns apenas. Saibam, portanto, Deuteronômio capítulo 7, no verso 9, saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, o Deus é Deus, Ele é Deus fiel, o El Neman. Fiel, que mantém a aliança e a bondade por mil gerações daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Quando Deus vai mostrar os 10 mandamentos, Ele lembra assim ao povo, o capte da lei era, lembra do Senhor teu Deus que te tirou da terra da escravidão. E aí Ele vai trazer os 10 mandamentos. Deus está trazendo uma formalidade para mostrar, eu me alianço com vocês por meio da minha verdade, mas vocês precisam viver esta verdade. Agora, nesse texto especificamente, Ele está falando assim, eu sou Deus da bondade e da misericórdia. No dia mau, você pode dobrar o seu joelho, você pode chorar na presença de Deus. E você pode lembrar a você mesmo, oh Deus. O Senhor é um Deus que estabeleceu uma aliança comigo. Eu sou o teu servo, eu sou a tua serva. Venha com a tua bondade e com a tua misericórdia. E você vai entender e você vai poder entoar o cântico de Davi. Certamente a bondade e a misericórdia do Senhor me acompanharão todos os dias da minha vida. Por isso eu habitarei para todo sempre na casa de Deus. Diga comigo, Deus é o Senhor das circunstâncias. E Ele usa todas as circunstâncias. Ele usa todas as circunstâncias. Eu disse todas as circunstâncias para revelar a sua glória, o seu poder e a sua aliança para com o seu povo. E eles verão a diferença entre o justo e o injusto, os do que servem e os que não servem ao Senhor. E a Yahvé Nissi, o Senhor é o meu estandarte. Em outras palavras, Deus é o que nos dá vitória. Moisés construiu uma arca e chamou-lhe, o Senhor é a minha bandeira. Deus é o estandarte que nos dá vitória e conquista. Nós estamos falando aqui de quatro nomes. Nomes que Deus se revela à humanidade para dizer, meu querido, que Deus é um Deus relacional, que Deus é um Deus pessoal, que Deus é um Deus que fala por meio das circunstâncias, que Deus é um Deus adaptativo à nossa realidade, à nossa história, ao nosso momento, para que a gente entenda a linguagem dele. Por isso que quando Cristo vem na época dele, ele fala de pastores e pastos verdejantes, ele fala dos lírios do campo, porque essa era a linguagem do povo da época. Mas se ele viesse hoje, Marcel, ele falaria de rave, de software, ele falaria de vírus, ele falaria de banda larga 4G, ele falaria de Wi-Fi, ele falaria de todas essas coisas. Porque Deus se revela por meio das circunstâncias para que o homem entenda o que ele quer dizer. À medida que o tempo vai passando, nós vamos vivendo novas fases na nossa vida. E cada uma destas fases, o Senhor quer se revelar de uma maneira diferente. A palavra de Deus diz que de glória em glória, o Senhor vai nos transformando para a glória do teu próprio nome. A palavra de Deus declara que nele nós somos nova criatura e tudo se fez novo. As coisas antigas se passaram. Deus então ele vai recodificando o nosso passado. Mas como que ele recodifica o meu passado? Você enxergando de uma maneira diferente, entendendo que a poderosa mão de Deus estava te guiando, te conduzindo. Não, pastor, mas eu entrei no mundo das drogas, eu fui para o sexo, para as drogas e um monte de coisa errada. Deus estava permitindo que você fizesse isso tudo para que você chegasse no pó e na ciência e falasse, será que existe um Deus? E por meio dessas circunstâncias tão dolorosas e tão tenebrosas, são circunstâncias fruto daquilo que o ser humano semeou, ou que você semeou, ou que você deixou de semear de bondade ou de boa, coisas certas, para revelar que a graça de Deus se aperfeiçoa, que a graça de Deus nos alcança no mais tenebroso dos nossos abismos. Porque Deus é o Senhor das circunstâncias. O cair é do homem. Mas o levantar é de Deus. Você pode ter caído muitas vezes e recorrido, ou ser recorrente, nos mesmos erros e nos mesmos pecados. Mas saiba que existe um Deus que 24 horas por dia, 366 vezes no ano, pelo menos 2016 vai ser assim, estará trabalhando na sua vida, na circunstância, para te transformar, para nos tratar, e para nos abençoar. Eu concluo relembrando as palavras do profeta. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Tão certo como nasce o sol e ele aparecerá, virá a nós como chuva de inverno. A outra versão fala como chuva seródia, ou seja, chuva fora de época. A gente em Brasília sabe que a importância de uma chuva fora de época, na seca, ele virá com o seu unguento de cura, resgatando a terra e salvando aqueles que prosseguem e avançam em conhecer o Senhor. Deus é o Senhor das circunstâncias e Deus faz com que cada uma das fases e das etapas que nós passamos na vida, nós só temos uma única maneira de passar por esta fase. Diga comigo, aprovado. Diga comigo, aprovado. Não, diga comigo, aprovado. E se eu não for aprovado? Você repete. E se você não passar na outra vez? Você faz novamente. E se você errar novamente? Mais uma vez. E depois, pastor? Outra vez. E se eu continuar? Mais uma vez. O Senhor não coloca remendo novo em vestes velhas, porque elas se tornariam piores do que as vestes velhas. O Senhor não coloca vinho novo em odres velhos, porque o vinho, ele fermenta, o odres que é feito de couro, ele perde a sua elasticidade, o couro é elástico. Então este vinho novo que fermenta arrebentaria odres velhos. O que que o Senhor faz, pastor? Ele derrama vinho novo quando existem odres novas. Quando nós mudamos o interior do nosso coração, e quando nós aprendemos a lição, e quando nós aprendemos, o Senhor nos prova e nos aprova. O deserto, o povo passou lá 40 anos no deserto, 600 mil homens, com exceção de Caleb e Josué, morreram no deserto, porque eles foram reprovados. E se você está achando que eu estou sendo duro demais, leia. Os homens que estavam lá na casa da Teca ouviram essa palavra. 1 Coríntios capítulo 10 falam de 5 motivos pelos quais o povo foi reprovado. Quais são eles? Leia lá na Bíblia, gente. Porque no deserto só existe duas formas. Ou você sai morto, ou você sai aprovado. Porque o deserto é um instrumento de Deus para nos refinar. Diz a Bíblia que Jesus ficou 40 dias no deserto. O diabo tentou ele e ele repreendeu o diabo. E diz a palavra de Deus que depois disso, os anjos vieram e lhe serviram. Ou você sai aprovado, ou você sai morto. Ou você permanece nesta prova. O Senhor é o Deus da história e da nossa história. Ele usa as circunstâncias para se revelar de uma maneira especial a cada um. No dia da escassez, ele será a provisão. No dia da incerteza, ele será a segurança. No dia do medo, ele será a sua paz. Deixa Deus se revelar na sua multiforme graça, que Deus é infinito, e que nós possamos prosseguir e avançar em conhecer ao Senhor. Feche as olhos. Eu comecei o culto dizendo: o que você é hoje, o que você tem hoje, aonde você está hoje, o que você faz hoje, é reflexo de duas verdades: da graça de Deus e daquilo que você semeou. O que você é, o que você tem, aonde você está, nada mais é do que a explicitação da graça e daquilo que você semeia. Ponto. Isso deve gerar em seu coração e no meu gratidão ao Senhor, porque até aqui o Senhor nos trouxe. Mas deve gerar também em meu e no seu coração reflexão. O que eu tenho colhido é fruto do que eu tenho semeado. Tiago diz, irmão de Jesus, o meio-irmão de Jesus diz: meus irmãos, considere motivo de grande alegria o passar por grandes tribulações ou provações. Pois a provação de vós tem que ter... vai produzir fé, perseverança, e essa perseverança tem que ter ação completa, sem nada lhes faltar. O Senhor é o Deus das circunstâncias e Ele fala por meio das circunstâncias. E quando você tem a humildade de se arrepender daquilo que você está fazendo de errado, e quando você tem a coragem de perseverar naquilo que você está fazendo certo, o Senhor vai ser o Elohim, o Emmanuel, aquele que vai te dar vida. Venha, Jesus, com teu Espírito e a tua presença sobre o teu povo que aqui se encontra. Hoje é o primeiro dia, o primeiro domingo do ano. E é o primeiro dia para o resto da nossa vida. E você pode hoje tomar decisões diferentes. Diante das circunstâncias, entender o que Deus está requerendo de mim. Há pessoas que estão tantos anos passando provas financeiras e permanecem da mesma forma. E as provas continuarão. Porque ou a gente sai provado, aprovado, ou nós saímos num deserto morto. Porque tudo que Deus faz é perfeito. Mas Deus tem prazer em derramar do óleo novo a odres novos. E você hoje pode sair aqui com uma decisão. Pela graça de Deus, na suficiência do nome do Senhor que opera tudo em todos, o Senhor vai me fazer, porque assim eu vou deixar odres novos. Porque eu vou deixar Deus trocar as minhas vestes. Venha, Senhor, com teu Espírito. Venha com a tua presença. Derrame da tua graça. Resplandeça, Senhor, sobre as nossas vidas. Leva-nos, Deus, a enxergarmos além das aparências, a irmos além dos sentimentos, a olharmos além do horizonte, mas fitarmos os nossos olhos na eternidade. Faça assim, Senhor, eu te peço. Derrama do teu Espírito e da tua presença sobre o povo de Deus, sobre cada um de nós. É o que nós te pedimos, agradecidos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E a igreja diz, glória a Deus. Quem pode dizer comigo, Deus é o Senhor das circunstâncias. E eu vou enxergar além das circunstâncias. Eu vou aprender a discernir os tempos e o que Deus requer de mim. Amém, igreja? Vou chamar o pessoal do louvor aqui, nós vamos participar da Santa Ceia. Nós vamos inverter aqui a ordem hoje, nós vamos cantar primeiro, louvar o nome de Deus, para participarmos da Santa Ceia. Este é um momento singular na nossa vida, querido. Todas as coisas convergem em Cristo. Todo o Antigo Testamento aponta para uma realidade, a primeira vinda de Cristo. E todo o Novo Testamento, pastor, aponta para uma segunda realidade, a volta de Cristo. Todo o Antigo Testamento aponta para uma realidade, gente, qual é? A vinda de Cristo. Todo o Novo Testamento aponta para uma segunda realidade, qual é? A volta de Cristo. Todas as coisas é para Ele, por meio dEle, e sem Ele nada existe. Tudo se foi feito por meio dEle. Seja bendito o Cordeiro, que na cruz por nós padeceu. Seja bendito seu sangue, que por nós pecadores verteu. Eis que no sangue lavado, pecadores remidos por Jesus tem com Deus comunhão. Ah. sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Se as faltas nós confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente Hebreus no capítulo 4, do verso 14, Hebreus no capítulo 4, verso 14, diz assim: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou nos céus, adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza a fé que professamos. Apegamos o que, gente? Com firmeza a fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas se alguém que como nós passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado, assim aproximemos-nos do trono da graça com toda a confiança comigo, a fim de recebermos misericórdia, encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Pastor, eu estou passando uma circunstância muito dolorosa. Você pode e deve se achegar com ousadia no trono da graça, a fim de que alcancemos misericórdia. Nós vamos fazer a Santa Ceia hoje um pouquinho diferente. Vou chamar os diáconos aqui à frente. Eles vão ficar aqui e você vai vir no trono da graça. Simbolicamente falando, é claro. Com ousadia, com alegria, nós fazemos parte de uma aliança. Outrora nós não éramos povo de Deus e agora nós somos povo de Deus. Você vai pegar o primeiro elemento, o segundo elemento. Você vai ficar aqui na frente. Você pega e vai indo para os lados, por gentileza, para dar espaço para o pessoal. A gente fica aqui no corredor, por favor, pode pegar, meus queridos. E aí você pega e vai ficando do lado, por gentileza, porque a gente pode se achegar no altar de Deus com ousadia, porque Ele estabeleceu um vivo e novo caminho para que nós possamos trilhar por meio da sua misericórdia e compaixão. Você acabou de ouvir mais um líder de audiência. Programa Culto Brasil, com pastor Helder Rodrigues, transmitido diretamente da Igreja Presbiteriana Manancial, em Brasília.